Hoje é dia 10 de julho de 2023 e este é o episódio 255 do podcast Ubuntu de Portugal. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho... Francisco? O Papa? Não percebi. Estás a falar de quem? De mim? Sim, sim. Sir Frank Messervy. Santinho. E o pirata das Maldivas? O pirata das Maldivas, exatamente. Fogo. Porquê Maldivas e não Malvinas? Olha, porque é uma questão de... Fica mais no ouvido, sabes? Okay. É uma coisa que... Também é mais agradável em termos de espetáculo. Quer dizer, se gostaste de frio, pode ser para as Malvinas. Eu gostar de frio? Sim, pronto. Estou ainda distraído, pá, nos últimos anos. É a importância mas não há neve. Aquilo é frio, mas sem neve. Está bem. Se quiseres neve, tens de ir talvez para as South Sandwich Islands. So, aí talvez tenhas eventualmente neve, mas também não tens montanhas, portanto. Mas podes matar baleias. Não, há um... Vou fazer um boneco de neve. Não é assim, caramba, falhei o tom. Falhou o tempo. Vamos fazer bonecos de neve. É o que se faz na neve quando não há montanhas. Está bem. E se tirar a pá da frente do carro quando queres sair para algum lado? Pronto, muito bem. É uma palhaçada, mas pronto. Mas, ó, pirata das Maldivas, agora que já sabemos o que é que se faz quando há neve, mas não há montanhas, o que é que andaste a fazer esta semana? Lamentavelmente, não andei a tirar neve com uma pá de lado nenhum, que é uma coisa que seria certamente um bom indicador, mas não aconteceu. Mas tenho aqui algumas coisas na lista, tenho. Olha, primeiro voltou a minha saga com os upgrades do Nextcloud. Uhum. Aliás, vou aproveitar o Nextcloud, a morte do meu, da minha Nextcloud Box, para migrar as coisas para uma máquina com LXD. E vou fazer uma coisa que acho que nunca fiz, que é usar Docker Compose lá dentro. Ok. E fazer... Pá, pensei várias vezes o que é que ia fazer ou não. Eu tenho uma Ansible role que fiz para instalar as coisas, chamemos-lhe, da forma tradicional. Uhum. Mas entre o trabalho que eu vou ter a alterar algumas coisas que quero mudar nessa role e escrever 20 ou 30 linhas, não chegam a ser 20 linhas, e correr o Docker Compose, uhum, acho que prefiro fazer dessa forma. Mas porquê? Tanto, porque eu já pensei nisso algumas vezes, ou seja, a vantagem de tu teres um Docker Compose é que aquilo é mais facilmente migrável, se bem que quando estás no LXD também consegues exportar e consegues importar, uhum, portanto também acaba por não ser difícil. Mas, ou seja, dá-me ideia que é mais... pode ser uma faca de dois lumes? Sim, se um for alho francês e o outro for beterraba, sim. Mas, ou seja, a simplicidade que tu tens num fecheiro Docker Compose, que aquilo é um YAML e está tudo ali, evita... uma série de outras configurações, e de facto uma Ansible role também pode ser um YAML, só que neste caso é um YAML com muito mais linhas, e é tares a manter uma coisa que se calhar podes não manter. Ou seja, se tu usares as imagens que já estão, o teu Docker Compose é o mesmo, vais subindo as versões calmamente, aquilo à partida vai subir tranquilamente. Eu pelo menos conheço algumas pessoas, e tu também conheces as mesmas pessoas, que usam Nextcloud há anos em Docker e que estão muito satisfeitos com isso. Eu habitualmente tenho o meu servidor de e-mails, não estou em erro. Mas é pá, é a única coisa que eu tenho com um Docker Composezinho, que não fui eu que fiz, e que não me dá dores de cabeça absolutamente nenhumas. Neste caso, se calhar vou fazer e vou ver como é que é. Acima de tudo, o que eu procuro é não só um setup rápido, um setup inicial rápido, mas essencialmente uma manutenção com poucas dores de cabeça. Uhum. E teres um fecheiro, lá está, com talvez 20 linhas, e tens toda a tua configuração ali, parece-me rápido e parece-me simples o suficiente. Essencialmente é isso. Sei que a configuração para Docker em LXD é um bocadinho mais chata de início, portanto tens de dar ali umas 3 ou 4 toquezinhos, mas é uma coisa que fazes uma vez e esqueces-te, portanto a partir daí há de ser para correr tudo bem. Uhum. Já agora, que servidor de e-mail é que usas? Eu uso um servidor de e-mail, eu uso um produto fechado que se chama MailCow. Acho que já falei aqui algumas vezes sobre isso. Não lembrava. Ok. Sim. Está bem. Tem que ter magia, porque um servidor sozinho... O problema dos servidores de e-mail não é o servidor de e-mail. O problema do servidor de e-mail é a magia. Pá, neste momento posso dizer que ele não me dá trabalho nenhum. Ou que me dá muito pouco, não é nenhum. Muito pouco trabalho. Porque há uma chatice que é... Eu tenho lá alguns utilizadores, não é só para consumo pessoal, tenho lá alguns utilizadores e... também já estás nisto há muitos anos, sabes perfeitamente que quando alguma coisa acontece de errado, ou é o e-mail ou é o DNS, não é? Portanto, a culpa é sempre de um dos dois. Quando muitas vezes não é, é de outra coisa qualquer. Mas as últimas vezes em que foi posta em causa a eficácia do meu servidor de e-mail, e quando digo as últimas vezes, são para aí que é 3 no último ano, 3 vezes. Nos últimos 12 meses. Revelou-se que nunca foi problema do servidor em si. Ou seja, era sempre ou de uma regra noutro sítio qualquer, e quando eu falo em regras é que às vezes coisas feias, ou seja, eu não sabia que havia malta, havia servidores de e-mail a fazer blacklist ao envio para alguns endereços. Imagina eu estar zangado contigo, Diogo, e no meu servidor ter uma regra que põe o teu endereço de e-mail em blacklist. Esta foi a mais curiosa, assim que eu me lembro, foi a mais curiosa. Portanto, depois de algum desgravatance, chegámos à conclusão que o problema estava no servidor de envio, que estava a bloquear à cabeça, na origem, o envio para um destinatário do meu servidor. Mas de resto não, de resto corre bem. Agora, foi preciso, lá está. Para chegar a este nível de tranquilidade, posso-te dizer que os 3 primeiros anos, digamos assim, talvez 3, foram... agitados. Um grande desafio à minha criatividade, vamos-lhe chamar assim. Ok. Mas neste momento está a porrer, neste momento não tenho chatice. Olha, tive aqui, enquanto estavas a falar, tu disseste que a beterraba era um legume, mas não é. É um tubérculo. É uma informação agradeço. Essencial que eu achei que toda a gente ia querer saber. A prima do nabo. O nabo também é um tubérculo. Também. E há uns nabos grandes e uns nabos mais pequenos. Exatamente. Kim Barreiros tem uma música sobre isso também. Pronto. Eu, por acaso, devia estudar melhor a obra do Kim Barreiros, porque fala sobre talos e nabos e bacalhaus e não sei o quê. Tudo coisas boas. Deixamos o link depois nas notas, se for caso disso. Tá bem. E mais alguma coisa? Claro que sim. Então. Claro que sim, Diogo. Eu não tinha mais nada, mas tu perguntas-me se há mais alguma coisa, eu faço-te à vontade, que eu sou um gajo que gosta de agradar. Mas, não, ando, ou seja, estamos a chegar ao verão, não é? Quando eu digo chegar ao verão é chegar àquela época em que começas a ir para a praia com frequência, para quem gosta de consumir praia, e então vi algures na internet um medidor de níveis de UV, que é uma coisa válida e é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que é, deve ser essa deve ser uma métrica que tu deves sempre consultar quando vais para a praia, porque é aquilo que vai condicionar ou não a quantidade de protetor solar ou o fator de protetor solar que deves, que deves aplicar, se deves levar um chapéu de sol ou se não se justifica. Portanto, este tipo de negociação está diretamente relacionada com o nível de intensidade dos raios UV. E então gostava de pegar num... ainda não sei como, porque eu só vi um print screen, que é como é que eu consigo juntar ao meu dashboard um gráfico de níveis UV, uma coisa, não sei ainda muito bem como, provavelmente um daqueles amarelo-verde, tipo semáforo, para os filtros UV. Tenho também, e esta sei como é que eu faço, mas ainda fui preguiçoso, ainda não fiz, que é o gráfico do custo de energia, as variações do leilão ibérico, e também uma coisa que eu me lembrei, que é, não sei se esta é muito útil ou se é só uma parvoíce da minha parte, mas que é ter umas métricas também no painel de início com o número de mensagens que eu tenho na minha caixa de correio, na caixa X, e o número de mensagens não lidas, ou seja, quantas são as mensagens e quantas estão por ler. Se bem que as por ler acho que não é muito útil, porque elas normalmente, as que não estão lidas, eu vou ver pelo menos o que é para ver se há alguma coisa urgente ou não, mas, ou seja, ter uma noção de, porque eu meço muito o atraso do meu trabalho, ou a quantidade de respostas que tenho para dar, pelo número de mensagens que tenho na minha caixa de entrada. E então isso acho que vai-me ser bastante útil. Eu acho que há uma integração para IMAP e que te permite dar exatamente essas métricas, e acho que é por aí que eu vou andar nos próximos tempos. Quando eu digo nos tempos, será uma semana, duas, três, provavelmente. Muito bem, muito bem. De resto, em relação ao meu Wayland, ainda não consegui chegar a nada. Recebi feedback vário e abundante, mas sempre com a mesma resposta, que é... Não faço ideia. Portanto, continuo a aguardar uma maneira de uma forma programática, conseguir manipular as janelas do meu ambiente de trabalho. Então, e tu, senhor Frank, com isso? Vá, tu consegues. Espera. Uma beterraba não é um legume, é um tubérculo. E este gajo é um senhor, não é um ser? Português. Então, ele é que é o pedante de dizer as coisas em português. Opa. Ele é que é o pedante. Insultos a toda a hora. Mas sim, é verdade. Messervi. Santinho. Olha, já agora, a batata, creio, também é um tubérculo. Também. Se não estou enganado. Pronto, sim, fica a informação. Estás correto. Isto é só coisas interessantes e importantes. O rabanete. Acho a gente que esquece também. Do rabanete. Acho que também, mas confirmo já. Sim, é importante. Vai, por favor, confirma, porque estamos todos... Sim, entretanto vai-nos contando como correu a tua semana. Sendo que lança aqui outra, que é a cenoura. Um tubérculo. É, não é? Pronto. Afianças. Sim. Confirmaste já? Não, mas é a informação tens que tens a tua mão direita numa guilhotina. Tens a tua mão direita numa guilhotina. Eu não ponho mão direita nunca não for numa um tubérculo, guilhotina, pelo menos de livre vontade. Eu não estou a dizer que foi de livre vontade. Está na guilhotina. Se a cenoura não for um tubérculo, a guilhotina corta-te a mão. Se for um tubérculo, tranquilo. Portanto, continuas a confiar a cena. Sim. Ok, pronto. Então é o teu nível de confiança, acho bem. Pronto. Podemos avançar. Não, eu queria só um esclarecimento. Em relação a essa história das Malvinas, vocês não querem dizer Falklands? Eu acho que vocês querem não, dizer não, Falklands. Não, eu não, não quero dizer nada. Não sou bife. Eu digo as coisas em português. Daqui a pouco temos todos os ouvintes argentinos a boicotar o podcast. Não, eles dão-me uma em razão. Não, eu vou boicotar por minha causa. Ah, isso talvez. Está bem. Está bem. Bom, coisas. Os muitos milhões de ouvintes de argentinos. Milhões. Como um gajo queima mais de 10 minutos deste podcast. É verdade. Falar de rabanetes. Agora a pensar. Rabanetes e afins. Olha, queria só acrescentar uma coisa em relação àquilo que disse o pirata das Maldivas. Eu só uso fator 50. Portanto, é o mais alto que eu apanho, é aquele que eu uso. E nem à praia vais, né? Primeiro, não vou à praia. Dois, quando sai à rua, quando está assim estes dias horríveis... É fator 50, daquele de criança, sabes? Eu vou ao supermercado ou à farmácia, olha, qual é o mais alto que tem? Ah, este aqui que é para crianças abaixo dos 2 anos de idade. É para mim, pronto, embrulho-me aí 3 litros. É esse. Já agora usas proteção mecânica ou química? Define a diferença entre uma e outra. Uma faz-te barreira física e outra faz-te química, pronto, acho que está explicado. São as duas creme, nenhum arranha. Não faço ideia, nunca pensei nesse isso, assunto. É creme solar, fator 50. Pronto. Curiosamente, no meu Home Assistant, no meu painel, tenho o índice do ultravioleta do dia, que me é trazido pelo... Do dia? Sim. Mas flutua com a hora? Eu sei que flutua. Eu tenho dois cartõezinhos no meu painel principal. Mandei-te pelo Telegram a captura de ecrã. E tenho uma agulha que tem 0 a 11 do índice UV. E, portanto, aquilo vai subindo e descendo ao longo do dia. Eu vou vendo. É seguro sair de casa, não é? Por isso é que eu estou em casa a maior parte do tempo. E depois ainda tenho outra cartinha que tem um gráfico de linha. Com a evolução da exposição UV durante o dia e vai subindo e descendo. Exatamente. E eu vejo quando é que está no zénite, quando é que está o ponto mais alto UV. Essa é a hora que eu definitivamente não saio de casa, porque eu sou assim, portanto, pálido. És um vampiro. Okay. Como é que fizeste isto? Isto é... Foi muito fácil, eu integrei, eu adicionei aquela integração de meteorologia que eu creio que é do Instituto Norueguês, não sei do quê. Uhum. E depois fui ao painel e fiz... E está lá uma... Sim, okay. Adicionar um cartão, uma carta, um coisa. E depois tens a escolha do índice UV que é trazido por essa integração e tu só tens de escolher. Se escolhes o gráfico de linha, ficas com o gráfico de linha, ele vai-te dando a evolução. Sim, isso é básico, sim. A minha questão é onde é que tu sacavas os dados? Já sim, depois podes construir o da agulha. Se calhar eu tenho isso já, só me falta fazer um gráfico. Se calhar já tenho isso. Tens, isto vem por omissão. Isto está aqui alguns nas integrações. Não. Para mim não foi difícil. Ah, portanto, vou já ver. Se eu que sou nabo, tubérculo, nestas coisas, e consegui, tu também consegues. Com muito mais facilidade do que eu. A questão é se tenho acesso aos dados ou não. Tens. Isto é público. Tens. Isto é, sim. Instituto não é Norueg... público, é se já tenho a integração, se já tenho a integração ou não. Isso podes ainda não ter instalado, assim. Pronto, exato. Eu estava a achar como é que tu sabias quais são as integrações que eu tenho. Diogo, ia-te já fazer aqui uma série de perguntas. Mas acesso aos dados. Ui! Isso eu depois tinha de matar. Eu tenho aqui uma integração do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mas nunca consegui pô-la a funcionar como deve ser. E depois tenho outra de AccuWeather. Eu acho que é essa que eu uso. Ah, é do IPMA. Do Instituto Norueguês de Meteorologia da Noruega é melhor. E é, por exemplo, a mesma fonte de dados que é utilizada para a aplicação de meteorologia do Ubuntu Touch. Uhum. Exato. Se bem que eu tenho aqui uma que é AccuWeather, que funciona. AccuWeather, sim. Funciona bem, nunca tive razões de queixa. E lembro-me que numa das minhas instalações também tinha o tal Instituto Norueguês, mas aquilo falhava-me. Não sei porquê, mas pronto. Fica a dica. Nunca me falhou, mas o do IPMA também ainda não me falhou, tirando dos dados não serem muito bons. Pois é, eu uso o IPMA, só que o IPMA não tem menos informação. Sim. O índice UV é capaz de não lá estar. E é muito imprecisa e frequentemente muito incorreta. Não está. Como é que se chama do Instituto Norueguês? Trata-se já disso. Norueguês, qualquer coisa. É pesquisar. Pesquisas Noruega e aparece Norwegian qualquer coisa. Institute of Air Research, deve ser, não é? Talvez sim. ILU. Ok. Mas Sir Frank, vá, continua lá. Pronto, só para despachar. Mais coisas que fiz esta semana. Eu tentei mais uma vez rodar o Ubuntu Core Desktop, só para experimentar, para ver. Epá, que estou cheio de curiosidade, deixa-me lá ver isto. Pus a imagem numa pastinha. Fui ler o ficheiro de instruções que vinha com a imagem, o readme. Epa! É verdade, tentei ler aquilo e aquilo tem lá. Uma parte diz assim: corre este código que é para lançar a sessão com estes parâmetros. E eu olhei para aquilo e disse: ok, corre onde? Aquilo não explica onde. É no terminal? É onde? Eu tenho o virtual coisa, nunca me lembro o nome daquilo. Correr é correr, podes ir correr para a rua. Tenho o virtual coisa do manager instalado para fazer correr aquela imagem e crio uma instância nova com uma imagem já, com aquela opção de correr uma imagem já existente, uma coisa assim, mas depois aquilo não dá em nada, não vai a lado nenhum, fica parado a olhar para mim. Há ali qualquer coisa que me escapa, não sei o que é. E ficámos assim. Ainda não li, tenho a imagem descarregada ainda para experimentar, mas ainda não tive tempo. Diz-me porque eu não percebo. O nosso amigo Nathan, já experimentou, portanto, também podes perguntar-lhe a ele. Pois posso, não me lembrei desse tubérculo. Pronto, basicamente é isto, foi isto que eu andei a fazer. Tenho a minha tabuleta, que é esta coisa velhinha. Só a ver se eu consigo mostrar esta coisa velhinha. Uhum. Que está condenada a correr Android 6.0.1 Cyanogen Mod 13, se não me engano. Cyanogen Mod. E funciona relativamente bem, mas infelizmente não consigo fazer correr o Telegram. O Telegram não funciona nesta coisa de maneira nenhuma. Ele instala e quando eu quero ativá-lo, vem por aí abaixo. Usa no browser? Vou ter que usar o Web Telegram no navegador de internet, não é? Também não consigo. Yeah. Firefox não funciona. No Fennec também não funciona. No Lightning também não funciona. Só funciona no Opera, por qualquer razão que ultrapassa. O Opera há de ter ali umas tretas quaisquer da Google, talvez, serviço, O motor de rendering do Opera, acho que já é o Chrome, o do Chrome também. Pois, deve ser por isso. E como isto é um sistema operativo desgoogulado, há ali qualquer coisa que o Telegram precisa para correr, a aplicação do Telegram, que o manda abaixo. Mas o browser nativo e pré-instalado não corre? Não. O Web Telegram também não corre nisso. Okay. Portanto, estou. E no Opera é muito lento, é praticamente. Pá, só dá mesmo para manter-te ao corrente, mas tens que esperar uns minutos para aquilo carregar, etc. Não é prático. Então não é muito corrente. Pois. Pronto, é onde estamos. Entretanto, já tive pessoas esta semana a perguntar-me se eu estou no Threads, aquela coisa do Meta, da Facebook, e eu respondi não. Eles perguntaram, e não queres experimentar? E eu disse, não. Então, mas toda a gente usa a Threads. E eu, pá, não usa. Toda a gente? É a conversa do costume, da treta, do pessoal info-excluído. E está-me a irritar sobremaneira. Quando o Twitter começou a ter aqueles problemas todos e houve uma migração de gente para o Mastodon, os artigos de jornal que eu ia apanhando por aí, a não ser que viessem de pessoas minimamente informadas, ou ignoravam o Mastodon, ou quando falavam do Mastodon é ai, é muito complicado de usar e não está lá ninguém, não estão lá as celebridades, não sei, é uma chatice e tal. Agora que o Zuckerberg aparece com uma cópia do Twitter a dizer, ah, e tal, tenho aqui isto, os jornais não param de falar daquilo e é tudo, ai, está toda a gente no Threads, ai, está toda a gente, ai, está lá, olha, está lá a Beyoncé, está lá, epá, não tenho pachorra, a sério, para a info-exclusão dos jornalistas, é uma coisa impressionante. Pronto, eu estou no Mastodon, não tenciono sair tão cedo e não tenciono entrar para a nova moda das redes sociais de microblogging, como é que se chama aquela treta? Eu estou cada vez mais velho e resingão, pá, palavra de honra. Foi a minha semana. É um facto. O que é difícil, é um feito em si. Exato. Foi a semana possível. Pronto. Eu, pelos desmolados, estive a trabalhar, a preparar a Ubocon Portugal, que deverá ser anunciada muito, muito brevemente oficialmente, e call for papers deve estar nos próximos dias, ainda esta semana, espero eu. Também estive no Digital Rights Drinks em Lisboa, que espantou-me pela quantidade de gente que apareceu. Sendo já verão e havendo muita gente já de férias, estava à espera que aparecesse só ali um grupo muito core que vai todos os meses, sim. E talvez nem todos, mas acabou por ser ainda muita gente. Acabou por vir gente dos Açores para o evento e tudo, portanto. Foi um grande sucesso. Se calhar a palavra mágica era drinks, não? Pois, se calhar temos drinks, espera lá. Uma cena fina. Ainda por cima é isto. Direitos digitais do bar aberto. E depois, no sábado, fui fazer uma coisa diferente. Aqui o nosso 3D printer é o Pirata das Maldivas. Eu não tenho impressora 3D, mas isto não quer dizer que eu não aprecie coisas que se façam com impressoras 3D. É óbvio. E durante a semana, ou na quinta ou na sexta, já não me lembro, vi anunciado no Facebook que havia uma comunidade que é a 3D Printing Tuga, que ia fazer o maior NASA SLS do mundo. O NASA SLS é basicamente os foguetões da NASA que punham as naves espaciais em órbita. E neste momento, ou melhor, até sábado, o maior do mundo, o maior modelo de NASA SLS, tinha 1,70 m de altura, acho eu, e era da própria NASA. E neste momento é do Parque de Ciência Viva, ou Clube de Ciência Viva, uma coisa assim, de Ciência Viva da Aveiro. Centro de Ciência Viva. Pronto. E foi impresso pela comunidade 3D Printing Tuga, ali na sede ou num armazém da Mauser, ali na Freixeira. E eu fui lá ver. E foi giro, pá. Quase todas as peças já estavam. Porque ele foi feito de forma modular. Apesar do desenho não ser modular, houve um dos membros da comunidade que fez um script de Python que dividiu aquilo em blocos iguais ou quase iguais, para que aquilo pudesse depois ser tudo posto junto, como se fosse um Lego. Pá, e depois pitaram e pronto, e fizeram aquilo ficar mesmo igual às fotografias que nós tínhamos daquilo. Quantas horas? A impressão em si não sei, porque foi feita quase toda fora, mas o streaming começou ao meio-dia e acabou à meia-noite. O que é fora? Ao longo de semanas, os vários membros da comunidade foram imprimindo e ainda entregando as peças na Mauser. E pronto. Olha que gira. Yeah, é um projeto muito engraçado. Foste brincar aos Legos com tugas, não é? Sim, eu fui ver tugas brincarem aos Legos. Foi mais isso. Eu pensei que ele combinava as coisas com o nome de Tuga. Pronto. E pá, sim, não gosto do nome Tuga, sim. Está bem visto. Eu não gosto do nome Tuga, acho que é um bocado depreciativo. O que não quer dizer que eu não gosto do que eles fazem, do que esta comunidade faz. Pronto. Tem um pequeno defeito que é escolher nomes. É, exatamente, escolhem mal nomes. Tirando isso, era uma alta fixe. Fizemos lá, aliás, o streaming está público no canal de YouTube deles. E podem lá ver, foi muito fixe. Conheci gente fixe. Quantos quilos de filamento ali estão enterrados? Não sei. Mas se fores ver, foi utilizado um tipo de filamento especial. E eu publiquei uma fotografia disso nas minhas redes sociais. Portanto, é um filamento português que só existe mesmo cá em Portugal. Um filamento Tuga, é o que tu queres dizer? Exatamente. Exatamente. Pode ser um filamento Tuga, sim. O quê? Da Rap Rap? Não. Um filamento caseiro. Caseiro. Podem ir ver os tipos da Rap Rap também fazem aquilo. Não sei se considera caseiro, mas é na garagem, não sei de quem. Portanto, mas este ainda é ver as redes sociais o que é que é e depois deem feedback. E foi isso. E depois passei a maior parte do domingo a dormir e a preparar o site da Ubocon Portugal. Pronto, e foi isto. Está bem. Bem bom. Bem, e enquanto ainda temos para aí meia hora de episódio, isso. Vamos à nossa agenda. Bora lá! Então, o primeiro evento da nossa agenda é um evento, um workshop de desenho paramétrico com OpenSCAD. Portanto, se vocês quiserem entrar em 3D printing e começar por fazer os desenhos das peças que querem fazer, isto é uma ferramenta que permite fazer isso. E isto faz-se. Esta em particular desenha com base em pequenos scripts que vocês fazem. Portanto, vocês programam o desenho. E vai acontecer dia 15 de julho, das 15 às 18, no MIL, no Makers in Little Lisbon. Depois, baixem-se que dia 15 é já no sábado. Inscrevam-se. É preciso inscreverem-se. De 15 a 21 de julho decorre a Academy em Tessalónica, na Grécia, que é mais longe, mas é também um evento híbrido, portanto vocês podem assistir online. E na quinta 20 decorre o encontro da comunidade do Ubuntu em São Miguel. E ainda antes disso, dia 13 decorre, que vocês já devem estar a ouvir, decorre o episódio da comunidade do Ubuntu em Sintra. Depois há o evento. O episódio? Sim, deve sair no mesmo dia. O Freedom Not Fear será em Bruxelas, é um evento de direitos digitais focado especialmente em privacidade, mas não só, de 1 a 4 de setembro. Respeitem os detalhes nas nossas notas de episódio, porque há inclusive financiamento para poderem ir, mas há datas limite para tudo isso, portanto respeitem as notas. Em setembro, já em setembro, decorre de 7 a 9 de setembro a PyCon Portugal 2023 na Coimbra Business School. Em Cochin, Índia, decorre DevConf 23, que começa no domingo, dia 10, e termina no dia 17, também um domingo. Nesses dias, mais ou menos, decorre também a festa de software livre, que começa dia 15. E termina dia 17, será em Aveiro, um bocadinho mais perto, um bocadinho mais fácil chegar lá. E basicamente é um evento chapéu, onde correm muitos outros eventos de várias outras comunidades de software livre e open source em Portugal, inclusive é o Ubocon Portugal, que será no dia 17. Comunidades e entidades também. Pronto. Temos algumas associações e empresas. Sim, sim. Chamemos-lhes também comunidades. Por isso é que é um evento chapéu. Não. Quando é uma associação de empresas, não chapéu. É uma comunidade. É um bocadinho diferente. A ESOP também lá está e não é uma comunidade, nem de longe nem de perto. De 28 a 29 de setembro, em Medellín, na Colômbia, decorre o Ubocon Latinoamérica 2023. De 7 a 8 de outubro, decorre o Ubocon Ásia 2023. E Em Riga, na Letónia, de 3 a 5 de novembro, decorre o Ubuntu Summit. Portanto, apliquem, candidatem-se a ter talks, workshops, o que for. E pronto, e é isso. Nós temos vários bundles recomendados, que é uma forma fixe também de nos apoiarem. Vão espreitar, porque ainda tem cerca de 7 dias para cada um, creio eu. E temos também vários dispositivos novos da NitroWall e dois NitroPads, portanto, da NitroKey, que são dispositivos já muito interessantes. Estes NitroPads são portáteis muito, muito fixes. Não sei se já espreitaram vocês. São ThinkPads na prática? Não, não, estes já não são. Já não? Estes já não são. Confesso que nem sabia que eles faziam computadores portáteis. Eu pensei, bom, blasfémia. Chaves encriptadas, segurança, isso tudo, firewalls, sim senhor, muito lindo. Computadores mas portáteis, sim. Por acaso, não. Tem os NitroPads, que costumam ser, de facto, como o Tiago disse, ThinkPads. Estes não são. E estes já têm aqui um músculo que te fazer inveja. Portanto, se quiserem computadores pensados para ser seguros e correr software livre com o sistema operativo e terem até firmware livre, deem uma vista de olhos e quer ao comprarem bundles do Humble Bundle, quer ao comprarem computadores ou NitroKeys da NitroKey, podem contribuir para o nosso podcast de forma financeira, porque usam links, podem usar os links de afiliado do nosso podcast. Porreiro. É verídico. Mas imagino que os NitroPads devem ser assim, careiros, não? Eu não me lembro dos preços, eu não notei os preços, mas pelas especificações... É difícil comparar. Mas pelas especificações, que eu olhando aqui para eles, por exemplo, um deles tem até 64 GB de RAM, podem ser carinhos, sim. É a velha questão de estarmos a comparar hardware que não é comparável, porque qual é que é o outro produto similar com as mesmas características em termos dos cuidados que o pessoal da NitroKey tem em relação a isso? Sim, cá na Europa não há nenhum outro fabricante que faça isto. Nos Estados Unidos existe. Exatamente. Mas cá não há. Nos Estados Unidos quem Estados é? Unidos, mandas vir alguma coisa? Uma coisa semelhante. Purismo. Pois, ok, faz sentido. Pois, mas aqui na Europa de facto não há. Eu estava aqui a ler as. Há vários outros fabricantes que fazem computadores para Linux e alguns deles até fazem com Core Boot, mas estes vão a um extremo maior do que os outros. É, lá está. É sempre difícil comparar. Podemos dizer que é caro para a minha carteira ou que não é caro para a minha carteira. Agora, dizer que é um produto caro, sem termos uma bitola para comparar, é de facto. É redutor. Sim, quando eu digo careiro, obviamente, Unidos, é careiro para a minha carteira, mas também para a minha carteira é tudo careiro, não é? Qualquer coisa é careiro, pronto, exatamente. Ou seja, sou daquele gajo que, quando vai ao supermercado, compra sempre o vinho mais barato. Tudo que, vinho não se brinca com vinho. Vinho mais barato. Tudo mais barato. Pô, tá, há limites. Eu estou a uma unha negra de comprar vinho de pacote. Eu sei. Hã? Está nesse ponto. Mas tu dás vinho aos teus gatos, é isso? É para os teus gatos? Sim. É para os gatos, que eles gostam muito. Aqueles pacotinhos pequeninos. Para o lanche. Com palhinha. Por isso é que eles andam aí a tropeçar. Mas está bem, eu vou espreitar os NitroPads e pode ser que daqui por muitos anos, quando alguém esteja a vender um em segunda mão, todo escaqueirado, eu consiga... pensar em investir numa coisa dessas. Muito pronto, bem. Eventualmente. E agora está na altura de entrarmos aqui nas más notícias. Olha, más notícias? Quer porquê? Dizer, ou pelo menos notícias polémicas, vá. Vamos falar de drama? Ah. Tu disseste que hoje havia drama. Ah. Pronto. Mas tem alguma coisa a ver com isto eu que eu tenho na mais cabeça? Polémico. É mais polémica do que drama. Ainda não. Nesta primeira notícia tem a ver com a Canonical assumir o controle direto do LXD, o que por si não é nem bom nem mau, na minha opinião. A equipa de Linux Containers anunciou no site que tinha, aliás, na página que tinha dedicado ao LXD no seu site, que a Canonical assumiu esse controle. Eles não estão de acordo, mas... mas ou melhor, não é de acordo, não, não é uma decisão com a qual eles concordem, é mais isso, ou que apoiem, mas que pronto, foi cumprido. Quando é que sai o fork? Não estou a ouvir falar de forks. A Canonical publicou uns dias depois uma FAQ, uma desculpa, lista de podes pronunciar isso outra resposta. Vez, é que eu percebi outra coisa. Pronto. O que faria sentido neste contexto. Sim, e uma lista de perguntas e respostas sobre o tema, inclusive sobre qual o motivo para fazer esta decisão e esta, ter esta atitude, que foi achar que o projeto fica melhor servido estando integrado dentro da infraestrutura da Canonical. Claro que sim. O que até acredito que sim. Que a Canonical tenha uma infraestrutura técnica melhor para vocês escalarem a infraestrutura do LXD, infraestrutura online, mas não sei se será uma boa razão para isso. Tenho dúvidas, não tenho informação para conseguir tu decidir que sim ou que não. Tu tiveste tempo de analisar os argumentos de um lado e do outro? Não vi grandes argumentos nem para um lado nem para o outro. Vi uns a dizer que queriam e outros a dizer que não estavam de acordo. Mas não, tudo bem, mas não, estão, mas não de há porquê, quais são as, mas não há desse detalhe, eles não apresentam esse detalhe. Eu vejo este argumento por parte da Canonical, e é o único argumento que eu vejo com algum detalhe. Portanto, aqui não há muita informação pública sobre estes argumentos, e sobre os motivos que levou à decisão. Há este. Parece-me assim um bocadinho estranho. Não é que não seja verdade, e é, provavelmente é verdade, mas nunca vi uma decisão deste tipo por este motivo, e eu não a entendo. Não quero dizer que discordo ou que concordo, simplesmente não a entendo. Mais Ora, desenvolvimentos nos próximos capítulos. Sim, talvez. O que é que não muda a respeito disto? Várias coisas que não vão mudar, mas eu achei quatro delas as mais importantes. A licença vai permanecer a mesma, é Apache, a Public License. Outra coisa que não muda são as orientações e condições para a contribuição para o projeto por parte dos developers. Outra coisa que não vai mudar é o LXD não vai passar a ser distribuído apenas como Snap e continuará a ser independente da distribuição. Pronto, do Ubuntu. É, mas esta é a parte negativa, e foi por isso que eu disse ao princípio que era uma má notícia. Pelo menos eu acho, sinto que é uma má notícia. É que o líder do projeto LXD, e que era também o líder da equipa de LXD na Canonical, anunciou hoje que desde sexta-feira que já não trabalha na Canonical. Ele resolveu demitir-se. Apresentou como motivo, entre outros, o desagrado por esta decisão, mas que ao fim de 12 anos já não tem vontade de trabalhar na Canonical. E foi isto que ele disse. Deixa-me só ver se eu consigo perceber. Portanto, o LXD passa para dentro da Canonical, chamemos-lhe assim. Uhum. Ele é funcionário da Canonical, mas decidiu saltar fora da Canonical. Sim, ele era também uma das lideranças, e é uma das lideranças do Linux Containers. Sim, sim, mas é curioso. Sim. Ele ainda assim, não, apesar de discordar e dizer que discorda da decisão, não me parece estar ao contrário de outros dramas que nós temos vindo a ver recentemente, não está hostil. E ele explica aquilo que lhe parece ser, na opinião dele, o motivo pelo qual a Canonical está a fazer isso. Ele diz que acha que o motivo é que, apesar de este ser um projeto comunitário e gerido de forma comunitária dentro do âmbito Linux Containers, que 90% das contribuições são feitas pela Canonical, e que, na opinião dele, a gestão da Canonical acha que isto representa um falhanço do projeto dentro da esfera da comunidade. E que, por isso, para garantir o sucesso do projeto, estarão a trazer o projeto para dentro. Isto foi o argumento dele. Portanto, a forma que eles têm de potenciar a participação da comunidade é tornar isso mais afastado da comunidade. Não, eu acho que não é esse o objetivo. Acho que não é esse o objetivo. Eu acho que eles experimentaram tornar o projeto comunitário. Aliás, o projeto quando foi criado foi dentro do Linux Containers pela própria Canonical. E experimentaram isso e chegaram à conclusão que ao fim de muitos anos que não funcionou, que esse aspecto não funcionou e desistiram então desse aspecto de ser uma gestão comunitária em vez de uma gestão corporativa do projeto. O que é que são muitos anos? O LXD já existe há muito tempo, não sei exatamente 10, há quanto tempo, mas 15? Ou mais, sim, 10, uns 10 anos ou mais, sim. Mas era, a culpa é da participação escassa ou participação caótica da comunidade? Escassa. Escassa. Escassa. Pois, enfim... Não sei, o que ele diz não é a posição pública da Canonical, é o que ele acha que é a posição da Canonical. Pronto. Sim, sim. De qualquer forma, não sei quais são os planos que a Canonical tem para o projeto e que acha... Que não consegue desta forma executar, que estando dentro do projeto a ser gerido dentro da comunidade e não diretamente pela Canonical. O que ele disse também é que o projeto não parece estar em risco, que a Canonical está a contratar muita gente para o projeto, para trabalhar no projeto, e que o projeto faz parte de várias coisas dentro da Canonical e que não parece que haver um risco da Canonical abandonar o projeto de alguma forma. Portanto, e vimos nós até o Ubuntu Core Desktop depende pesadamente do LXD, portanto... Mas há outra questão também que é curiosa, que é, isto vive na comunidade, funcionava bem, porque o produto funciona bem. Sim. 90% das contribuições vêm de dentro da Canonical, uhum. Portanto significa que não é tão distante quanto isso. Não, aliás o líder portanto, do projeto era também líder da equipa na Canonical. Exatamente. Portanto, não, ou seja, é ainda mais curioso quais são os ganhos reais, pois. Além de terem perdido o líder do projeto. Sim, não é? Isso parece-me negativo. Uma perda significativa, exatamente. Agora, qual é que são os ganhos, ou quem tomou essa decisão, o que é que estava à espera que acontecesse, que fosse uma decisão recebida de braços abertos? Vai mudar assim tanto tecnicamente que justifique esta... Ou então é uma tomada de posição. Eu não sei. Lá está. Ou, não sei. Não sei quais são os planos e porque é que eles não seriam bem servidos estando tudo como estava e portanto, exatamente. não quero fazer também grande exposição porque não, o que eu não sei, não sei. Exatamente. Um amigo dizia-me há muitos anos atrás que é melhor uma má decisão do que uma indecisão. Acho que essa cabe numa dessas. Alguém na Canonical... Não. Tinha de tomar uma decisão e tomou mas a decisão possível. A pergunta possível. É, mas se não tomasse esta decisão, continuava o projeto tudo na mesma, morreria? Não, não creio que ficava sim. Na mesma não e está a funcionar. Portanto, não, esta decisão não tinha que ser tomada. Eu pelo menos não tenho conhecimento de nenhum motivo para que ela tivesse que ser tomada. Porque não quer dizer que não haja. Eu só não sei e não vejo e não entendo porque não vejo. Pois, mas há aqui manobras, eu fico com a impressão de que a Canonical está a tentar posicionar para um avanço qualquer no mercado e que estão a reunir os recursos e a reorganizar os recursos para irem numa direção qualquer. Poderá nos ser. Nos próximos tempos. Sim, não, a mim parece-me que a Canonical está de facto a querer consolidar várias coisas. Exato. Para ir numa direção qualquer, uhum. e nem falo do mercado, estou a falar até do ponto de vista técnico. E para isso está a tomar um conjunto de decisões para ir nessa direção, eu não sei qual é. Podemos expor algumas coisas, alguns aspectos, o Ubuntu Core Desktop é claramente a apontar uma direção. Podemos fazer algumas exposições sobre qual é essa direção com base nisso. Podemos também ver a aposta cada vez maior da Canonical no IoT em alguns produtos que estão construídos de forma satélite ao Ubuntu, mas que não são necessariamente Ubuntu e que servem a área de enterprise, data center, infraestrutura e afins. Parece haver uma estratégia qualquer, não consigo identificar porque não sei o suficiente para isso e também não me dediquei a pensar muito sobre isso. Mas por exemplo, okay, uma outra coisa anunciada recentemente foi um snap, que também está aqui nas nossas notícias, que de um software que é basicamente um controlador de Matter. Portanto, Matter é um protocolo, é mais uma frame, uma API, mas pronto, permite a interoperabilidade entre vários controladores de dispositivos IoT de fabricantes diferentes. Portanto, há aqui claramente uma estratégia assente em vários pilares diferentes, em que a Canonical quer de facto assegurar que domina o suficiente alguns projetos para poder trabalhar e criar produtos e serviços ao rodar esses projetos. O que é legítimo, é uma empresa e é isso que uma empresa faz. Rentáveis. Sim, e até porque nós sabemos que faz parte da estratégia da Canonical ser posta em bolsa. Portanto, há que faturar para isso. E isto é algo que está anunciado há muitos anos e que todos os anos se diz é este ano, mas que nunca foi. Portanto, é isso. Se há uma excelente maneira de estragar qualquer iniciativa que tenha sido desenhada na sua génese com o bem comum como objetivo, é colocá-la em bolsa. A partir do momento que se coloca em bolsa, porque o acionista quer porque, o lucro exemplo, ao fim do trimestre, estraga logo tudo. O outro tema que nós temos a seguir, que até estava organizado como sendo antes, mas eu deixei para a seguinte, que é o caso da Red Hat. O caso da Red Hat e o código-fonte do Red Hat Enterprise Linux. Enquanto a Red Hat esteve cotada em bolsa, a Red Hat não tinha nenhuma polémica ao seu redor. E foi mesmo só durante o período em que a Red Hat esteve cotada em bolsa que não houve nenhuma polémica ao seu redor e que as suas decisões eram todas bem vistas pela comunidade como sendo benéficas. Isso agora depende dos acionistas que lá estavam, não é? Eram muitos, porque desde como funcionários eu conheço, conheço várias pessoas que não eram também funcionários e que tinham ações da, pronto, havia uma dispersão relativamente grande do capital. Mas não havia acionistas maioritários? Não tenho conhecimento, provavelmente que maioritários não sei, mas com uma maioria sim, talvez. Com uma maioria de voto e aquelas coisas todas em conselho de administração. Não, talvez houvesse um que tivesse mais que muitos outros e que em conjunto com outros conseguisse fazer decisões. Não, eu não sei exatamente qual era a estrutura acionista da Red Hat. Pronto. Mas sei que havia uma grande dispersão de capital. O que eu tenho medo é de acionistas, daqueles acionistas que pensam a curto prazo. E que só investem quando têm uma promessa de rentabilidade elevada a curto prazo e que geralmente desvitalizam as empresas e as destroem completamente. Mas a Red Hat tinha boas contas, tinha boas contas e bons resultados, portanto não havia grandes pressões sobre a Red Hat. Uhum. E desde que foi para a IBM, que foi comprado pela IBM e que passou e deixou de estar cotado em bolsa, que passou a haver polémicas. Pois. Começou com a decisão de terminar com o projeto CentOS, que era aquilo que chamam clone bug por bug do Red Hat Enterprise Linux, feito a partir do código-fonte do Red Hat Enterprise Linux, e que passou a existir uma coisa com um nome muito parecido, o CentOS Stream, que em vez de ser um downstream do Red Hat Enterprise Linux, passou a ser um upstream. Ou seja, as várias versões do CentOS Stream resultam nas versões do Red Hat Enterprise Linux. Sim, e basicamente a Red Hat chegou-se à frente e disse: epá, já não há borlas para ninguém, porque sim, estão a parasitar, entre aspas, o trabalho das nossas equipas para depois sim, vender um produto mas, que é um produto mas, concorrente. Mas já eu percebi agora, isto que era um argumento. Aqui a coisa mais importante de tudo, a esse respeito, foi que o código-fonte do Red Hat Enterprise Linux estava ainda a ser publicado num repositório de Git do CentOS. Okay? E este repositório de Git era público, de acesso público, portanto qualquer pessoa podia ir lá e ir buscar o código-fonte. E a Red Hat anunciou há 2 ou 3 semanas, já não sei, já perdi a conta, que esse repositório iria deixar de existir e que o o CentOS Stream iria passar a ser a única forma de obterem o código-fonte do Red Hat Enterprise Linux. Isto para quem não é cliente ou parceiro da Red Hat, porque os clientes ou parceiros da Red Hat podem pedir o código-fonte do Red Hat Enterprise Linux e por serem clientes, obtêm o código-fonte. Qual é o resultado disto? O resultado disto é que vários substitutos do CentOS, como ele era antes, ou seja, um clone bug por bug, que surgiram depois da Red Hat matar o CentOS, por exemplo, o Alma Linux e o Rocky Linux, viram de um dia para o outro ficarem sem, pelo menos de imediato, forma de obter o código-fonte do Red Hat Enterprise Linux. E obviamente que ficaram preocupados, toda a gente ficou preocupado. E o que é mais estranho disto tudo é que a pessoa que dentro da Red Hat fez a proposta de decisão disse que isto esteve para não ser sequer anunciado publicamente. E aliás, isto foi implementado numa sexta-feira e logo nessa sexta-feira aqueles projetos, o Alma Linux e o Rocky Linux, começaram a notar que alguma coisa se passava. E durante o fim de semana é que foi publicado num blog da Red Hat, ou na segunda-feira, não sei, num blog da Red Hat, a explicação do que é que se passava. E todo o tom do post do Globe, do blog, é assim um bocado, digamos que, pouco simpático em relação... mesmo. Sim, chamou freeloaders, chamou exatamente, várias parasitas. Coisas para estas distribuições. E quando viram uma reação muito negativa da comunidade, até exageradamente negativa também, assim como o tom da Red Hat foi exageradamente negativo, também a reação do outro lado foi exageradamente negativa, e até um pouco precoce antes de terem a informação toda e todos os factos sobre o que é que estava a passar, a Red Hat respondeu novamente e a insistir no tom negativo O que é espantoso. Por falar em tom negativo, parece que esta semana a Oracle também veio molhar o pão na sopa. Sim, foi há algumas horas atrás a Oracle veio responder à Red Hat. As outras distribuições já tinham respondido também, de várias formas, mas espantou-me também muito o tom com que a Oracle respondeu. Não sei se o Tiago já teve. Dá para ler o tonzinho, a resposta? Tonzinho sardónico, sarcástico da coisa muito toda. Muito sarcástico, sim. Sobretudo a frase do fim. Os últimos dois parágrafos estão muito agressivos, sim. O que é que se anda a passar no meio tecnológico que tudo o que está é tudo gestor nervoso. Se anda a passar da marmita? O que é que se passa está aqui? Tudo muito nervoso. Está tudo muito nervoso. É pessoal a lutar em jaulas? É concorrentes a aparecer com produtos semelhantes? Não, ainda não viste, mas hoje, hoje vi um screenshot, um tweet do Elon Musk a propor se medisse o tamanho do órgão sexual masculino. Pois. Medisse? Sim. De quem? É, dele e do Zuckerberg. Portanto. Ok. Pronto. Está tudo tolo. Tolo e outro. Também acho que sim. Mas é exatamente por essas razões. Eu sei que eu se calhar estou a exagerar, mas é por essas razões que eu normalmente reajo a este tipo de histórias com o pá, não tenho paciência para isto, não tenho energia para isto. Portanto, eu perco o menos tempo possível com sempre que eu ouço, desculpa Diogo, sempre que eu ouço associado a qualquer história o termo, tal como tu tens aversão ao nome Tuga, eu tenho aversão ao título, ao tag drama, exatamente. Não tenho. Pá, não tenho paciência para dramas, pá. Não tenho energia, não tenho paciência, pá. E se calhar o que falta a essa gente é filhos, pá. Epá, se calhar, porque se tivessem filhos, preocupavam-se com os trabalhar, filhos. Pá, se e deixavam estas coisas, ou vão trabalhar, ou qualquer coisa, pá. Eu honestamente, eu reajo, ou não reajo, não é? Ou desvio-me, ou então o que eu tenho é, e eu sei que é pecado, mas que é inveja, que é malta com tempo livre. E é uma coisa que eu tenho pouco, é tempo livre. Pá, e eu invejo essa eu malta. Percebo. Eu percebo perfeitamente. Eu entretenho-me com isto, na verdade. É o motivo pelo qual. Quantos eu filhos tens, Diogo? Eu não tenho nenhum, claro. Eu entretenho-me a acompanhar. Acho um bocadinho divertido. A única parte que me preocupa aqui, e é exclusivamente isto que me preocupa, é se o que a Red Hat está a fazer cumpre ou não a GPL. E isto porquê? Porque o contrato que a Red Hat tem com os clientes diz que se eles redistribuírem o código-fonte do Red Hat Linux ao qual eles têm acesso por serem clientes, que eles perdem o contrato com a Red Hat. Eu não sei se isto é legal ou não. Se me perguntarem o que é que eu sinto que é, sem ter certezas, eu diria que parece-me que é ilegal. Ou seja, mais uma vez, mais um exemplo de alguém que está a pôr cercas à volta de coisas criadas com licenças que não deveriam tê-lo. Mas, exatamente. Se calhar a Red Hat ia fazer um fork com licenças diferentes, digo eu. Não pode. Pronto, tu não podes mudar a licença de uma obra que tu ou não és autor único ou não és autor. Pois, pois. Porque o direito é do autor, não é do redistribuidor. Exatamente. Apesar da Red Hat ser o maior contribuidor para a comunidade de software livre do mundo, diria. O maior, mas não o único. Não o único, sim, garantidamente. E vejo advogados a dizer que é ilegal, outros a dizerem que não têm a certeza, outros a dizer que não é. Portanto, eu gostava de ver isto decidido em tribunal. Não porque eu queira ver a Red Hat em tribunal, não tenho qualquer vontade desse respeito, mas para clarificar, nem a Red Hat, nem a empresa nenhuma, mas só porque eu gostava de ver esta questão legal esclarecida. Deixa-me só fazer-te outra pergunta, Diogo. Portanto, filhos não tens, também não tens subscrição na Netflix, não é? Não, tenho de outras coisas, do Netflix por acaso não. Mas pronto, e já passámos um bocadinho aqui o nosso tempo do podcast. O último foi um bocadinho curto, este é um bocadinho mais longo. Para compensar. Exatamente. Resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima. Adeus.